acordei com uma vontade de dançar. Olhei o sol lá fora e ele disse: vamos lá. Vou levantar da cama, hey! E meu rostinho vou lavar, hey! Eu vou tirar o meu pijama e o meu café. Vou pegar.